Givanildo Costa, comunicando. Eu renasci, não sei bem se eu nasci ou renasci. Eu apenas sei que eu vim do alto, do centro do universo, onde eu já morei. Eu vim como se fosse um raio de lua, serenamente contemplando o infinito. Sim, eu vim. Mas breve voltarei, a caminho de uma constante evolução. Milenas Kids, Minebone e Cias, Chuminas Kids, Aurinas Kids, Minu e Cias, que me venis de la supra, de la centro del universo, que me anlojades, me venis quas ao lumradio, serene contemplante, las limon, yes mi venis, sed baldom mi reiros, survoe al constanta evoluado. Evolução, poema concebido por Onildo Veloso, em tradução para o Esperanto, feita pelo esperantista brasileiro José Saraiva Matos, publicado na revista esperantista La Lampiro. Evoluado, poema verkita de Onildo Veloso, traduquita a la esperanta lingua de la Brasília esperantista José Saraiva Matos, publicita em la esperanta revuo La Lampiro. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse bonantágono, né? Mestres, eu estou afônico. Que loucura você me escutar. Esse não é o Givanildo, não. É outro Givanildo. Pois é. Estamos de volta para vocês. Nós estamos em mais um programa Esperando a Língua da Fraternidade. E não poderia jamais deixar de lembrar dos amigos lá do Grupo Espírita Amor e Caridade e Renovação. É o GEPA, né? Amor, Grupo Espírita Amor e Renovação, lá em Piratininga, onde estivemos fazendo o nosso trabalho. E queremos também parabenizar os companheiros daquela instituição, que é o Paulo, o Luiz Otávio, a Eva, o Bruno, o Roberto Dutra, a Cara e quantos outros. E que coisa legal. E nós queremos também agradecer a participação de quantos companheiros que irão participar conosco. Não ia jamais deixar de lembrar dos participantes do nosso grupo que faz parte do nosso programa. E hoje nós queremos, claro, naturalmente, lembrar do nosso Fabiano Henrique, da nossa queridíssima Julieta Dulce, também do nosso João Manso, que já gravou, junto com o Cláudio Soares, e a nossa Julieta, que tem essa voz, Maviel Julieta, vendo a minha voz tão horrível. Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E a semana passada nós estivemos fazendo uma pergunta, e a pergunta foi: quem disse isso? Reconheça a utilidade do Esperanto para conservar a unidade entre os católicos. E a resposta correta foi a letra A, com o Papa Pio X. E tivemos vários acertadores, e no sorteio do número, né, quem foi agraciado foi a nossa amiga Regina Adriana. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, presta atenção, hein? Valendo, hein? Valendo o livro Anjo Ferido, do nosso amigo Ailton Lima Rocha, e que nós iremos entrevistar daqui a pouco. Anjo Ferido, que é um livro de poesia que também está em Esperanto. A pergunta é a seguinte: esta frase do dia a dia, que quem deseja, que deseja, em Esperanto, quem ouvir desiras, qual destas três palavras é a resposta correta com relação ao verbo? Repetindo, esta frase do dia a dia, que deseja, em Esperanto é quem ouvir desiras, qual destas três palavras é o verbo nessa frase? Será que na opção A, desiras? Será que na B, vi? Ou será que na C, kion? Será que A, será que a B, será que a C? Valendo, hein? Valendo o livro Anjo Ferido, do nosso amigo Ailton Lima Rocha. Porque as guias estamos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. E no programa de hoje vamos viajar para a Itália. Vamos ouvir Manuel Rovere interpretar o antigo sucesso de Adriano Celentano, Vi Restis Tutte Sola. Vi restis tutte sola, ploras kaj cion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide, dolorige. Restis tutte sola, min serĉas inter homamasoj, eble sur viaj manoj senfortaj, mi priploras vian pasintecon. Venos baldaŭ la tempo, kiam vi ripetos min, kaj vi komprenos, ke posedis vi la tutan mondon. Via vivo senescela utilos plu al nenio, dum pli kaj pli malbela sen ĝoja ŝajnos ĉio. Restis tutte sola, ploras kaj ĉion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide, dolorige. La tempo, kiam vi pripentos min, kaj vi komprenos, ke posedis vi la tutan mondon. Via vivo senescela utilos plu al nenio, dum pli kaj pli malbela sen ĝoja ŝajnos tio. Restis tutte sola, ploras kaj ĉion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide, dolorige, malrapide. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. 24 horas de programação radiofônica em Esperanto na internet. Concurso Internacional de Desenho para Crianças Esperantistas. Congresso Chinês de Esperanto em pleno Natal. LBV ensina Esperanto a crianças no Rio de Janeiro. Um giro pelo movimento esperantista. Esperantista brasileiro recupera-se de acidente vascular cerebral. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é. Estamos tentando falar, hein? Que coisa séria. Pois é, eu quero que você participe conosco. Quero que você diga urgentemente esta frase do dia a dia. Que deseja. Em Esperanto é: quem ouvir desiras. Qual dessas três palavras da referida frase é o verbo? Será que é na opção A, desiras? Será que é na B, vi? Será que é na C, kion? Hein, será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, hein? Valendo o livro Anjo Ferido, do meu amigo Ailton Lima Rocha, em que você vai gostar muito, em português e em esperanto. Porque isso que nós estamos aqui é meu jovem técnico. Entrevista. E nós vamos diretamente para o nosso entrevistado. Ele já é muito antigo no movimento esperantista. Ele que é um dos fundadores da Associação da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Ele que mora aqui no Rio de Janeiro, que é funcionário público aposentado, que foi telegrafista. Ele que fala mais ou menos o francês, o espanhol, o inglês. Que fala bem o esperanto, escritor, professor de esperanto. Vamos falar com o nosso amigo Ailton Lima Rocha. Boa tarde, senhor. Boa tarde, que ouvi fartas, amigo. Me fartas, Trebone. Perdono para minha voz, tio, né? Me perdoe pela voz. E ternuragem. Cara, Vido, me parou dos Portugal, tio, né, cara? Yes, me aldas. Yes. Vamos bater um papo em português. Yes. Ailton, que prazer tê-lo junto conosco. Você que é um dos fundadores da Cooperativa Cultural dos Esperantistas e que é escritor, que é poeta, e que recentemente você lançou o livro Anjo Ferido. Essa é uma novidade que eu vou dizer mais para adiante. Só que nós temos algumas perguntas para fazê-lo. Pois não, sua vontade. Como é que você se tornou esperantista? Olha, isto aconteceu há muitos anos. Eu ainda era adolescente, né? Quando um tio meu, mais idoso, em conversa eventual na casa de meus pais, né, ele me mostrou um livro interessante, curioso livro. Primeiro Manual de Esperanto, do professor Ismael Gomes Braga. É o ícone, né, do Esperanto e do movimento do Evangelho, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, Ismael Gomes Braga editou esse livro, Primeiro Manual de Esperanto, e meu time mostrou esse manual, entre outros livros usados na velha estante da minha casa paterna. Maravilha, maravilha. Agora, a gente sabe que você é um dos sócios fundadores da cooperativa. O que te levou, junto com o Dr. Braz, Ismael Gomes Braga, Coelho, Cedilha Neto e outros esperantistas, a fundar uma instituição tão importante, que é de âmbito internacional também, que é a Cooperativa Cultural dos Esperantistas? Olha, antes eu digo que conheci o Ismael Gomes Braga na Federação Espírita Brasileira, ali na Avenida Passos 30, né? Eu frequentava a biblioteca da Federação, que é uma biblioteca, para quem não sabe, é uma biblioteca muito rica. em literatura, não só de espiritismo, não. Pessoas pensam que a Biblioteca da Federação é só de espiritismo, não. É uma biblioteca muito variada, tem literatura, tem filosofia, tem psicologia, livros, né? E ali, então, eu conheci o Ismael Gomes Braga. Posteriormente, eu conheci Brás Cocenza e sua esposa, Cidília Neto, num velho casarão ali no Rio de Janeiro, onde está o edifício central. Eles tinham alugaram lá um cômodo para residir e para trabalhar. Parece que até moravam ali, se não me engano. Ali, como creio, nasceu a ideia de fundação de uma associação para intensificar a divulgação do Esperanto aqui no Rio de Janeiro, uma vez que aqui havia muito poucas associações de divulgação do Esperanto. Então, imaginamos fundar mais uma associação aqui no centro da cidade para intensificar o movimento. Maravilha. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, você já está com é um jovem de 90 anos, é isso, meu jovem? 92. 90, que lucidez, hein, rapaz? Agora, segundo o ponto de vista teu, pelo que eu estou observando, que benefício trouxe a cooperativa para o movimento, para a região, para o Brasil, para o mundo até? Qual é a tua visão com relação da fundação da cooperativa? Olha, esse benefício foi muito grande, né? Por exemplo, a cooperativa foi concebida num plano moderno, aliando o caráter cultural ao comercial no sistema cooperativista. Então, a cooperativa formou ali um quadro de associados, já em sua sede própria, no edifício Itu, adquirido por compra no Largo da Carioca. E daí o enorme sucesso na divulgação do Esperanto, porque era uma sede no coração da cidade do Rio de Janeiro, né, que a outra associação, a Liga Brasileira de Esperanto, era lá perto da Praça da República, não era bem no centro da cidade. Então a cooperativa, já em sua sede própria, adquirida no edifício Itu, ali no Largo da Carioca, começou a ser frequentada por não só aqui pelo esperantista do Rio de Janeiro, mas de outros estados que vinham assim passear ou tinham famílias aqui no Rio de Janeiro. Então, a cooperativa se tornou um centro cultural do Esperanto muito atraente e muito visitado até por estrangeiro. O Ivo Lapena, que era um esperantista europeu de grande fama, né, no movimento esperantista, veio aqui e ficou admirado com a nossa sede, o movimento, o trabalho que nós desenvolvíamos ali. Impressionante o trabalho da cooperativa, realmente. É pena que ainda o pessoal não compreendeu a importância da cooperativa brasileira esperantista, cultural dos esperantistas aqui no Rio de Janeiro, para o contexto internacional, ainda nacional. A gente sabe que você tem uma vivência longa, como você bem agora falou, nas suas palavras, com relação ao Esperanto, movimento esperantista. Conta pra gente aí algo que te impressionou muito no movimento esperantista ao longo desses 92 anos. Olha, o Esperanto não é mais considerado uma utopia como, vamos dizer assim, há uns 50, 60, 70 anos atrás. Era aqui, pelo menos aqui no Brasil, na Europa. Ele surgiu em 1959, o começo do Esperanto foi em 1859, né? E com as primeiras publicações em e sobre Esperanto do autor Luiz Lázaro Zamenhof, né? É, na verdade, na Europa. Agora, Ailton, na verdade, ele foi em 1887, né? 1859 foi quando ele reencarnou. Ah, pois é. Ele quando concebeu, né? Isso. E em 1887 nasceu realmente, oficialmente, foi publicado os primeiros livros de Esperanto, né? Sim. E aí foi um pequeno engano que eu confundi com o outro livro de um outro movimento. Pois bem, então, esse bovê, o esperanto, não é mais considerado uma utopia, como no, nos primeiros estágios, não é? Aqui no Brasil, né? Que começou aqui por volta de 1904, 1906, né? Já se falava esperanto aqui, mas muito, os esperantistas eram aqui uma raridade. Isso conta o Ismael Gomes Braga, conta isso muito bem no seu livro Veterano. Ele fala do início do esperanto aqui no Brasil, que eles tinham que viajar quilômetros e quilômetros na cidade dele para encontrar um esperantista. Hoje não é mais assim, né? Nós topamos com o esperantista a cada passo aí no centro da cidade, né? Pois bem, então o esperanto não é mais uma utopia. E seus primeiros estágios aqui no Brasil foi intensificado, divulgado pela Liga Brasileira de Esperanto, a associação mais antiga no Brasil, representante da Associação Universal de Esperanto, com sede na Holanda, né? Então, a Liga começou a divulgação do Esperanto. E a cooperativa, né, surgindo em 1951, oficial e publicamente, começou a divulgar o Esperanto mais intensamente, através, inclusive, do apoio da mocidade que aparecia em massa na sede da cooperativa. A juventude ajudou muito a cooperativa na divulgação do Esperanto. Aí, você ainda temos aí, agora já não são mais tão jovens assim, o Jair Salles, a Luiz Sartorato, né? Paulo Nogueira, né? Você também, depois, mais tarde você. Então, começou-se a divulgar o Esperanto através de congressos, seminários e outros eventos, além do apoio de algumas universidades, tá? Agora, você acha que, você como professor, você acha importante o Esperanto estar sendo ensinado nos órgãos educacionais diversos? Olha, está muito baixo a pergunta, está muito baixo. Você é professor de muitos anos. Sim. Agora, você acha que o Esperanto é de uma importância muito grande? O seu ensino dos órgãos educacionais? Sem dúvida alguma, eu positivamente eu respondo. Embora não seja eu a pessoa mais indicada para fazer tal afirmação, né? Mas eu invoco, nesse instante, a figura... muito conhecida do nosso ícone da educação no Brasil, que é o senador, ilustre senador Cristóvão Buarque, né? Que em uma entrevista não faz muito tempo, ele mostrou-se favoravelmente à introdução do Esperanto nos currículos escolares do Brasil. Ele é uma pessoa de inquestionável experiência política e social, né? E ele sabe, se não declarou publicamente que ele estuda Esperanto, né, ou conhece Esperanto, mas ele se mostrou bastante favorável à introdução do Esperanto dos currículos escolares do Brasil. É você que é escritor, né? Você que está sempre lançando novidades. Mais alto um pouquinho. Você que é escritor, que está sempre lançando novidades. Você agora lançou recentemente Anjo Ferido, é um livro de poesia muito bonito. E tem uma poesia aqui que muito me chama a atenção. Muito é gratidão à ternura de minha mãe. Isso. E você coloca lá no final assim. Isso. Pois essa dor, oh minha mãe tão boa, já me tocou e fez com que minha alma acendesse um degrau na evolução. Hoje, que hosanas o meu estro entoa, vem depor a teus pés humilde palma, colhida no jardim da gratidão. Que bonita, rapaz. E você fez uma poesia muito bonita aqui, várias poesias. Estou emocionado. Lembrei da minha mãe. Está emocionado. Realmente é muito bonito. E também você botou, logo a seguir, a história da República, né? E que você pôs em Esperanto. Aqui também tem a Viva a Abolição, Viva a República. O que fez você conceber um livro de poesia e também botar algo da história do Brasil em Esperanto nesse livro? esse livro, olha, esse livro é uma. Eu concebi em duas partes. Primeira parte em português, só poesias, né? E a segunda parte em Esperanto, através de três roteiros históricos, né? Viva a Sua Majestade, o Rei, aí falando, se referindo a Dom João VI, que veio para o Brasil em 1808, né? Então, esse é o primeiro roteiro. O segundo roteiro é a abolição da escravatura, né? Sim, sim. E o terceiro roteiro, teatralizado, todos eles teatralizados, né, em um ato, cada um. O terceiro roteiro é Viva a República. Então, esse livro não é propriamente bilíngue, mas é um livro constituído de duas partes. A primeira parte, poesias, depois eu faço uma transição entre uma fase parnasiana, isso falando da primeira parte, né? Eu tenho poesias da fase parnasiana e tenho poesias da fase modernista, após o movimento de arte moderna em São Paulo de 1922, de Oswaldo de Andrade e Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, né? Então, a primeira parte é um livro de poesias, com uma parte parnasiana e outra parte não parnasiana ou moderna, né? E a segunda parte do livro, distinta, né? A segunda parte é em Esperanto. São três roteiros históricos teatralizados, cada um em um ato, sobre a vinda de Dom João VI para o Brasil, a abolição e a República. Eu achei como coisas sintomáticas assim, na evolução política do Brasil, tá? Eu achei tão bonito isso aqui, ó. Tem um acróstico aqui que está escrito assim: educar para salvar a pátria. Isso, acróstico, né? É um acróstico, né? É um acróstico. E ao final está assim escrito: professores, trabalhadores, assim querem brasileiros, todos nós firmes obreiros, rumo à grande evolução, ideal maior de um povo, a palavra educação. Que bonito, você realmente é um poeta. Muito bonito, obrigado, que maravilha. Obrigado. É altamente emocionante o teu livro, e esse teu livro nós estamos ofertando para o nosso ouvinte. No nosso, responde se você é capaz. Com toda a minha simpatia para ele. Eu não conheço o Batista, dedico toda a minha simpatia para ele. Tá? Nós estamos terminando o nosso bate-papo, lamento, porque a minha voz está horrível. Está meio afônico. Estou afônico quase de todo, né? E as suas últimas palavras, por gentileza. As últimas palavras, olha... Primeiro, eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio de Janeiro. É uma rádio que de vez em quando eu assisto, né? Gosto dos programas da rádio, né? Muito instrutivos, é uma rádio sem fins lucrativos, né? E ela tem boa audiência, hein? Tem muito boa audiência. Ela está em terceiro lugar, hein? Pois não? Ela está em terceiro lugar junto com as demais rádios. Tem boa audiência não só aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Mas então quero agradecer aos ouvintes da Rádio de Janeiro, a você que me fez esse convite gentil, dando essa oportunidade de eu falar um pouco sobre a minha experiência no movimento esperantista e sobre a publicação recente que eu fiz, que é esse livro Anjo Ferido, né? Então, os meus agradecimentos a você, aos ouvintes da Rádio de Janeiro, com meus votos de muito progresso para você, para a rádio, né? E de muita saúde, paz e muito amor para os ouvintes da Rádio de Janeiro, tá? Me tenta salvar, cara. Diz revido. Diz revido. Isso, Pato Boni. Laçamos por vir. Diz. Danco. Nada aqui ainda. E nós falamos com o nosso amigo Ailton Lima Rocha. E você gostou? Eu gostei muito, embora esteja bastante prejudicado na garganta. Porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Esperantista brasileiro recupera-se de acidente vascular cerebral. no oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Foi lançada na internet uma emissora de rádio virtual com 24 horas de programação em Esperanto. O site chama-se Mosaico e é mantido por um grupo internacional de voluntários. O ouvinte pode acompanhar programas musicais, entrevistas, debates, palestras, documentários e noticiosos. Para escutar, basta acessar o endereço www.mosaico.info. Estão abertas até o dia 10 de março de 2012 as inscrições para o concurso internacional de desenho infantil. Esperantistas de até 14 anos podem participar. Os estrangeiros são o tema desta edição. Os desenhos deverão ser enviados em papel de no mínimo 40 por 30 centímetros. No verso deverão ser escritos em Esperanto nome, idade, endereço da escola ou do clube esperantista e descrição do trabalho. O material deve ser enviado para Centre Culturel Saint-Nazaire Esperanto, 38, Rue de la Croix-Fraîche, 44600, Saint-Nazaire, França. Entre os dias 23 e 25 de dezembro, ocorrerá o Congresso Chinês de Esperanto e as atividades terão lugar em Hefei, no sul do país. Haverá palestras, cursos, apresentações artísticas e também passeios. Um dos destaques do evento será a inauguração do novo site da Liga Chinesa de Esperanto. LBV ensina Esperanto a crianças no Rio de Janeiro. Detalhes com Julieta Duz. Os alunos do Centro Educacional José Paiva Neto, no Rio de Janeiro, ganharam mais uma disciplina curricular. As crianças passaram a ter aulas de Esperanto. As referidas aulas são ministradas pelo médico Elmir dos Santos Lima. Entusiasmadas, as crianças empenham-se em aprender, pois reconhecem a importância do idioma. O Centro Educacional José de Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Avenida Dom Helder Câmara, 3059, em Del Castilho. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Está na internet a edição 148 do Boletim do Serviço Espírita de Informações em Esperanto. A gravadora esperantista Vinyl Cosmo lançou o CD do grupo cubano Amindai. Ocorreu no dia 29 de outubro, dia de ação esperantista em Cantão, na China. Ainda está estendida a faixa de divulgação do Esperanto afixada no início de outubro no gradil do calçadão de Bangu. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. O esperantista mineiro Túlio Flores está em franca recuperação de um acidente vascular cerebral ocorrido em meados do mês passado. De acordo com a mensagem escrita por ele próprio, ainda no leito hospitalar, o pior já passou. Apesar da gravidade do quadro, o paciente não terá qualquer sequela. Aguarda-se a alta médica para os próximos dias. Inúmeras mensagens de solidariedade são escritas a cada dia dos mais diversos pontos do Brasil e do exterior. Túlio Flores é reconhecido internacionalmente por seu trabalho na elaboração de dicionários de Esperanto. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. E nós estamos de volta para vocês. Quero que você participe. Não deixe de participar. Quero que você diga esta frase do dia a dia. Que deseja em Esperanto é: que ouvi desiras. Qual destas três palavras da referida frase é o verbo? Será que é na letra A? Desiras, que significa desejo? É, será que era B? Vi, que significa você? Ou será que era C? Kion. O quê? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Valendo o livro Anjo Ferido, do meu amigo Ailton Lima Rocha, que agora há pouco foi entrevistado. Porque nós temos participando conosco uma série de companheiros. Está participando com a gente o nosso Henrique Daniel, está dizendo que a letra é A. O Isidro está dizendo que a letra é A. O que mais? A Eliane está dizendo que a letra A, está dizendo assim: nossa, estou com pena de você, pelo estado gripal em que você se encontra, mas sempre se pode dar um jeito para falar em esperanto, não é mesmo? É claro, só não pode, graças a Deus, é cantar, isso é covardia. E ela está dizendo que a letra é A, pois é. O meu amigo, o que mais? A minha amiga Tânia Regina do Cachambi está dizendo que a letra é A, B. A Joana de Bangu tá dizendo que, Ivanildo, faça um chá de romã quando chegar em casa. Gargarejo três vezes no dia. Obrigado, jovem. Desejo melhores. Obrigado, minha jovem. O Marco Alec tá dizendo que a letra é A. O Isaldino tá dizendo que a letra é a B. A Regina Adriana tá dizendo que a letra é A. Obrigado, Regina. E a Priscila tá dizendo que a letra é a B. Será que eles têm razão? E o meu amigo Luiz aqui da Ilha do Governador tá dizendo assim: muito afônico, não deixe de ser. Simpático à divulgação do Esperanto. O amanhã é sempre o amanhã. Como se diz isso em Esperanto? Morgan, essas tias Morgan. Gostou, Luiz? Hein, Luiz? Amanhã é sempre o amanhã. Como fica em Esperanto? Morgan, essas tias Morgan. Porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Mais música. Música pra você. Vamos escutar. Vamos afastar a mesa. Vamos deixar a sala bastante livre que nós vamos dançar. Olha que música bonita. Ivanildo Costa, comunicando. Interromo e delato da mondo, nanho, chuvi volas danzi, chuvi volas danzi, sublunda lumo, a musici laurit madrumo, nanho, chuvi volas danzi, chuvi, chuvi, chuvi, chuchu volas bi, chuvi, chuvi, chuvi, chuchu volas bi. Bonigas a non nanyo, tu mi volas danzi. Estão gostando? É, o cantor francês. E homo, vamos dançar? E eu tô dançando com vocês, vamos continuar. Nanyo, tu mi volas danzi. Tu vi, tu vi, tu vi, tu tu volas vi. Tu vi, tu vi, tu vi, tu tu volas vi. Melhor rádio. Rádio Rio de Janeiro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Alô, amigos. Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de O livro Esperantista em Foco. No programa de hoje, vamos falar de uma obra que homenageia um dos mais importantes vultos da humanidade. Vamos tratar do livro Zamenhof, Iniciador do Esperanto, de autoria de Lopes Luna. Biografias sobre o criador da língua internacional neutra existem aos montes, em todas as partes do mundo. Cada qual procura apresentar os principais fatos da vida de Zamenhof, ressaltando peculiaridades captadas pelas vistas de seus escritores. No livro que estamos analisando no programa de hoje, não foi diferente. Lopes Luna, conceituado escritor argentino, apresenta ao público leitor um Zamenhof extremamente humano, no melhor sentido da expressão, sem fugir da verdade histórica. O leitor é levado a concluir acerca da confirmação do conceito de que a obra que imortaliza o grande homem é muitas vezes um sonho de criança realizado na maturidade. Por ser romancista, Luna arranjou todo o conteúdo em forma de novela, dando contornos de emotividade a fatos comumente tratados com a frieza das cronologias. A narrativa tem como principal virtude o poder de prender e empolgar o leitor até a última frase. Essa característica tem sido fundamental para manter o livro à venda até os dias de hoje, servindo como fonte para estudos e encenações da vida do homenageado. Segundo alguns críticos, Zamenhof, Iniciador do Esperanto, é o melhor romance de Lopes Luna. A primeira edição em português foi publicada no Brasil em 1959 por Irmãos Pongetti Editora, por ocasião dos festejos do centenário do criador da língua internacional neutra. Coube ao saudoso Carlos Domingues, ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto, o trabalho de tradução para o vernáculo. Falamos no programa de hoje do livro Zamenhof, Iniciador do Esperanto, de Lopes Luna. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Rapaz, não tá fácil. Vamos chegar lá. Não importa a cor da pele, não importa nem a raça. Todos beberão um dia o licor da mesma taça, olha aí. Não importa a tua língua, não importa a tua raça. O Esperanto será um dia o grande dono da praça, gostou? E você, tá participando conosco? O dono da praça, porque tá sendo o dono da praça também. A minha amiga Nailceia, aqui do Ilha do Governador, tá dando caleta, Obrigado, Nelceia. A Marilene, minha amiga Marilene, tá meio sumida, hein? Tá mandando aquele abraço e lhe desejo o melhor. Muito obrigado, meu jovem, tá dando caleta, E você, não quer participar conosco? Só porque eu tô afônico? Minha voz não está tão bela? Brincadeirinha, hein? Vamos lá, participa conosco, quero que você participe. Quero que você diga urgentemente, fala pra gente. Quero que você fale urgentemente esta frase do dia a dia. Que deseja, hein, Esperanto? Que ouvir desiras. Qual destas três palavras é da referida frase ao verbo? Será que é a letra A, desiras? Será que é na B, vi? Será que é na C, na quio? Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, hein? Valendo o livro Anjo Ferido. Que livro bonito, hein? Só a capa dele encanta. Nossa, que maravilha. Você vai gostar, hein? Participa conosco. Quero que você participe. Porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Tem uma música bonita agora, Tem uma música bonita. A gente tem a seguir agora, meu jovem. Que música bonita. Nós vamos escutar uma música sertaneja e esperantosa. Então, presta atenção, hein? Mais música. Xalana e Esperanto pra vocês. Vamos escutar com meus amigos Luiz e Mary. A minha amiga Mary. Ela que vai cantar pra vocês junto com ele. Ele que já tá na prata espiritual. Vamos continuar. E eu quero ver. Iras o no barrio, aproxime diras. Estrecante la onduio de ver Paraguayo. Ouvi barrio sem desir. grande gasmir dolor. Viam a cantre serena e portas miam a monfor. Ouvi bardio sem desir, vi grande gasmir dolor. Viam a cantre serena e portas miam a monfor. Givanildo Costa, comunicando. E em la bar de uma laperas, em la curva Oliveira. Caixinhos de agrenita, que chipraves de si as bem. Que o me vundes e acendam que te acoram o Xalana, bem longe se vai, estando remanso no rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vão levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela foi magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Que maravilha, gostaram? A minha amiga Sônia Mary, Sônia Mari, cantando com o Luiz, que música bonita, hein? Xalana em Esperanto, sabia? Música sertaneja em Esperanto. Tá passando com hoje também a Lucila de Campo Grande, trazendo caleta A. A Lenice de Campo Grande está dizendo que a letra A, e você não quer participar, não? Olha, o livro é muito bonito, olha, é maravilhoso. E você não quer, não? Por que não quer? Porque eu tô com essa voz quase que horrorosa. Passou ou não? Quero que você participe. Que coisa boa. Deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. No próximo dia 20, nós teremos um domingo na Fazenda Esperanto. Pessoal, vamos lá participar. É o seu passo de lazer e cultura no Rio de Janeiro, do movimento esperantista. Que maravilha. Ali, na Estrada Gondu do Sena, 5720, nós teremos, olha que coisa boa, hein? De 9 às 5 da tarde. Olha que vamos passear pelas trilhas ecológicas de lá. Vamos ver uma bela paisagem. Água da fonte, que coisa legal, hein? O ótimo convívio com a natureza. Só tem um detalhe. Você tem que levar o seu almoço, hein? É um piquenique esperantista, isso. E a minha amiga Dirce Salles vai cantar pra gente. Como é que você vai fazer isso? Como é que vai chegar lá? Telefona pra cooperativa, vamos lá. Eu vou dizer pra você agora no instante. 2544-4314. 2544-4314. Ou no 2220-7486. 2220-7486. E novos programas nós vamos dar pra vocês. Detalhes, além do telefone, como chegar a Bangu e depois ir até a Fazenda Esperantista. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que nós estamos quase ao final, é que na próxima sexta-feira, nós teremos uma palestra muito bonita, será feita pelo meu amigo João Silva dos Santos, ele que é médico homeopata. Ele vai falar sobre que maneira funciona a homeopatia Tcheni, de que maneira funciona a homeopatia junto a nós, hein, pessoal? Lá na cooperativa, ali na 13 de maio 47, sobre nós 208. Vamos lá participar com a gente. meu amigo João Santos, ele que é da Lores, ele que é ativo no movimento esperantista, esperando por você. Portanto, na semana que vem, agora na sexta-feira, 6 horas da tarde, lá na cooperativa, na 13 de maio 47, sobre a loja 208. E nós estamos indo embora, que coisa séria. Prometa semana que vem estar com a voz no lugar, hein? Quero que você participe conosco a semana que vem também. Porque quem disse que a resposta correta, é a letra A, meus parabéns. Na verdade, quem ouvi Desiras? O Desiras naturalmente é o verbo. E eu vou sortear para lá, sortear para cá. Vários acertaram. Como só tem um prêmio para cada pessoa, rapidinho, vamos sortear. Vamos mexer para lá, mexer para cá, misturar tudo. Vamos ver para quem saiu. Vamos ver. Agora, quero ver, vai acertar. Marco Halleck, meu amigo Marco Halleck, ganhou um livro de poesia. Pois é. Que parabéns, meus parabéns. Como é que a gente faz, meu jovem? De devido Duncan, diz. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.